parte elétrica. Você também está gravando, né? Tá. Então, vai ser mudada toda a parte da elétrica, da telecomunicação também, vai ser tudo passagem subterrânea agora. A gente vai retirar a maioria dos postes, quase todos os postes, vai ficar só alguns mesmo. O que mais? Calçada. A pavimentação, a calçada, a gente vai refazer tudo. Ciclofaixa. Basicamente isso, né? Localização em geral, né? Deixar mais bonitas, vamos trocar toda, tentar harmonizar melhor a área toda, fazer faixa de pedestre mais segura, aquela faixa mais elevada, sim, que eles chamam de tráfego calmo. Uhum. O intuito é para deixar mais segura mesmo, o trânsito, a rua, e, né? E a maneira de orientar. Tem muito comércio, muito morador, rua tradicional de Niterói. Então, eles estão fazendo isso para um projeto de melhoria, que está muito sucateado. As calçadas estão totalmente buracadas. Trocar todo o mobiliário urbano, tipo banco, lixeira, placas de informação, tudo mesmo. Tipo, sinal, acho que eles vão trocar também, né, parte do semáforo. E mais o que, né? Acho que o mais forte assim, que vai ser toda a passagem subterrânea de elétrica e de telecomunicações. Sim. Que é o principal da obra, assim. Uhum. O resto é tudo mais urbanização mesmo, né? De assim, calçada, de melhorias, assim, da rua. E tem previsão para acabar a obra? Olha, é porque a gente está trabalhando por trechos aqui. Na verdade, a gente está aqui até a Comenda do Queiroz, que é esse trecho 10, a gente está fazendo o trecho 1, que é até a Aurélio Azevedo. Então, esse trecho, a gente está com uma previsão de início de dezembro. Uhum. Mas, assim, a Moreira César inteira, eu acredito que em 2 anos. Sim. Mais ou menos isso. E começou quando? Foi agora. Começou em maio. Em maio. Maio. A gente chegou aqui em maio, mas a obra de fato em junho. A gente começou a montar a estrutura, mas a obra de fato foi em junho que começou. Tá ótimo, gente. Obrigada. Sei que é bom, tá bom.